Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Manel, cheio de putaria, mano. É bem isso aí, Manel. Inclusive, né? Cidadão não, né, Manel? Engenheiro civil, né? Engenheiro civil. É, um michupazão, né, Manel? É o mais melhor do planeta. É, bicho, construiu a prédio do, sei lá, da NASA, né? Ele fez o barraco, né? Da sogra dele. Estamos a caráter aqui, né? No programa, olha aí, ó. Como é que a gente tá vestido hoje, né? Porque aqui a gente respeita o distanciamento social, né? Não, mano. Aqui a gente nova... respeita as regras da vigilância sanitária, né, Manel? Ei, João, aqui estamos com a máscara tradicional, né? E o Neto aí já tá trazendo o novo conceito de máscara aí. Nova máscara. É a máscara invertida, né? Que é ao invés na boca, é na testa. Eu tô representando a categoria dos fiscais que chama todo mundo de cidadão. Exatamente. Porque hoje a gente vai falar sobre essa parada, mano. Porque assim, o que foi que aconteceu, né? O cara tava lá, né, e tudo mais, o Fantástico, né? Fantástico! Lá nos domingos, né? Que agora não tem mais o Cid Moreirazão, mas já bem isso aí, velho. A qualidade foi comprometida a partir desse momento aí. Ei, mas quem é que apresenta o Fantástico hoje em dia? Aquele... Não é, mano? Sei lá, mas quem é que apresenta? Puta que pariu. É um cara lá, né? Mano? O bicho não é muito relevante. Mas aquele magão lá, O bicho, um varapauzão lá. Thiago Leifert, né? Não é esse bicho não, o Thiago Leifert é mó paia. Ei, mano, vocês ouviram falar que o Renato Aragão foi pro SBT, mano? SBT, mano? Ouviu isso aí, tu? Não vi que ele foi demitido, né, da Globo. Foi, o pobre velho, mano, levou fuma, mas tá fácil pra ninguém. 45 anos, né, de Rede Globo. Ei, mano, imagina o FGTS desse cara, mano. FGTSzão ali do Renato, mano. Ixi, aí sim, né, não, Manel? O FGTSzão caindo, né? Seguro-desempregozão de 6 meses, né? Seis meses de seguro-desempregozão, né? Mas aí o que é que acontece foi o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte, né? Fantástico. Tava fazendo a matéria lá do pessoal que não tava respeitando a quarentena, né, não sei o quê, né, vamos dar um pulinho ali nos bares, né, daqui do Rio de Janeiro, pra ver se o pessoal tá respeitando mesmo a quarentena, né. Aí, mano, esses bichos chamaram, mano, pegaram assim e disseram assim, ei, mano, chama a negada aí da vigilância sanitária aí pra acompanhar o nosso programa aqui. Aí os caras, beleza, né? Chamaram lá os fiscais. Ei, mas não foi o contrário, não, mano. Não foi a vigilância sanitária que foi fazer uma batida e os caras do Fantástico acompanhando. Deve ter sido, né? Foi alguma coisa desse jeito, né? Foi algo, eles se encontraram, né? Eles saíram aleatoriamente e se encontraram. Exatamente. E aí, mano, a vigilância sanitária, mano, tava doida pra pegar alguém, né? Porque a multa, mano, dos caras ali que... Porque nesses tempos de pandemia, né, que a gente tá vivendo aí, os caras decretaram a lei, né, de que os caras que não usam máscara, que é obrigatório, né, o uso de máscara quando o cara vai sair no meio da rua. Aí, o que é que os caras fizeram? Não. Vamos botar uma multazinha aqui, né, pra casa aqueles pilantrosão que não quer usar máscara. Né? A gente multar eles. A multa é de R$ 1.065, mano. Pra quem não ai, sai sem máscara, hein? Aí os caras já estavam doidos, né? Peraí. Quanto é a multa? R$1.065. Aí o Manel já preocupado aí. R$1.065? R$1.065, Manel. Salário mínimo. Ei, mano. Por que, que a galera bota esse 65, mano? É pra... Numerologia. Mil. É um trocado, mano, do cara. Uma pergunta séria, mano. Isso aí vale pra automóvel também? O cara é obrigado a dirigir com a máscara? Se eu não me engano, o cara tem que sair dirigindo com a máscara também, viu? Teve um dia essa semana que eu tava lá no trabalho, aí o pessoal dizendo isso aí, não, se dirigir sem a máscara é R$1.000. Aí, mano, teve um domingo desse aí que eu fui no mercado, mano. É perto aqui de casa, né? Tava saindo aqui. Quando eu cheguei no mercado, que eu saí do carro, que eu, vixe, eu tô sem a máscara, ó. Aí eu fui botar, aí eu pensei assim, mas será que dá algum problema dirigir sem a máscara? Não deve dar, não. Aí no outro caramba, dia, o pessoal lá no trabalho, né, mil conto ali, eu, é, não, R$1.000, eita, porra. Pelo fato de você estar sozinho, pelo fato de você já estar sozinho no carro, aí tem um desconto de 65 conto, né? Fica só mil. 65, mano, deve ser a comissão do cara lá dentro, mano. O cara que pega o cara, né? Não, recebe a comissãozinha de 65 pila. Os caras ficam doidos, né? Esses bichos, mano, eles botam 1.065, mano, pro cara pagar 1.100 e eles não darem o troco, mano. Certeza isso aí, mano. E aí eu sei, mas que a galera da vigilância sanitária, mano. Os caras ali são doideira, mano. Os caras ali chegam logo metendo pau ali nos estabelecimentos, né, mano? E o massa, mano, é porque eles são tipo um... Sei lá, mano, tipo uma organizaçãozinha, né? São treinados, né? Eles são tipo... Esquadrão especial, né? É, mano. Porque eles sempre andam em dupla, né? Eles sempre andam em dupla. Tu se ligou que a turma da Vigilância Sanitária, eles usam aquelas jaquetinhas tipo os Jonin do Naruto, né? Exato. Isso aí, velho. Eu já ia dizer que eles são tipo uma Katsuki, só andam de dupla. Ixi, aí tem isso aí também, né? Só andam de dupla, né? E aí, macho? Os caras foram num bar, né? Que tava lotado, mano, de gente, mano, no Rio de Janeiro. Aí os caras começaram a meter o pau, né, em todo mundo. Bora, bichão, bora, todo mundo aí, parado, não sei o quê. Tira os mil pontos aí, tira os mil pontos. Pau no muro, né, os caras gritando. Aí, mano, um casal, ele foi lá, né, tirar satisfação, né. O cara foi lá, por que é que vocês estão não sei o quê e tal. Os caras tudo errado, né, mano, sem máscara, né, e tal. Tem que ter um distanciamento das mesas, mano. De 2 metros, né, entre as mesas ali nos restaurantes e tudo mais. E daí o que aconteceu, mano, é que tava todo mundo junto ali, fazendo ali a festinha do apocalipse, né? todo mundo ali, sem máscara, sem nada, velho. Aí nessa daí é que o cara lá, falando lá com o fiscal, né, ele mandou, a mulher do cara chegou, né, e mandou essa, né. Ele tava lá falando, cidadão, não sei o que, se acalme aí, cidadão, meu patrão, não sei o que. Sempre os caras da... Meu sempre peixe, os caras, né? Sempre os caras ali, velho. Se fosse nas churrascarias aqui do Ceará, o cara tinha chamado ele de minha joia, né? Minha joia. Sempre tem esses linguajares, né, mano? Desses caras aí que fazem atendimento, né? Meu querido, né? Os caras chamam. Meu querido. Aí dentro. E aí nessa putaria, o cara chamando ele de cidadão, né? Não, cidadão, se acalme aí, não sei o quê. Aí a mulher do cara chegou doidona, ó. Cidadão não. Engenheiro civil formado, muito melhor do que você. E aí chegou doidão, né? Ei, engenheiro civil, né? É, um massa que ela faz todo pausado, né? Balançando a cabeça, assim, e tal. Tipo aquelas negona americana, né? Dos seriados ali, que balançando a cabeça, assim. Engenheiro sozinho. Eu ia falar isso. Tu sabe qual é a primeira coisa que eu acho errado nisso aí, mano? É que o garotão lá, engenheiro muito louco, mas ele vai falar com o fiscal segurando o celular pra filmar, né? É. Aí o cara acha, não, eu vou filmar aqui porque se der uma merda... Ora, porra, mano, o cara tá sendo filmado pela Globo, mano. Ele vai aparecer no Brasil todinho, mas ele, não, mas eu vou filmar aqui porque... Ouro, mano. Não, eu vou filmar aqui porque ele vai me ofender. A qualidade do meu celular é melhor. Ele vai me ofender... Ele vai me ofender e eu vou sair por cima. O cara da Globo com aquela câmera que parece uma bazuca, né, mano? Do comando para matar, né? E o cara mal com o celular sabia rei. Que ele estava acompanhado. Ei, Manel, com fuleirais. Agora uma pergunta séria, mano. Quando tu leva baculejo da polícia, tu se ofende quando os caras te chamam de cidadão? Ai, Deus. Os caras frescaram com ele, né, mano? Porque ele tava dizendo, mano. Inclusive o Izzy Nobre fez um vídeo sobre isso daí, mano. Ele tava dizendo justamente isso daí, mano. Porque o cara se ofendeu porque chamou, o fiscal chamou ele de cidadão. Mano. Eu não sou cidadão, não, seu velho. Então o que é que tu é? Tu é um vagabundo. Porra, eu te chamo de vagabundo, seu baitão. Eu me lembrei, mano, nessa putaria, mas foi daquele negócio do... Aquela pegadinha antigona, mano, ali do Pânico, mano. Que era o Carioca, ele tava fazendo uma pegadinha com um cara que era advogado, né? Aí o cara fala pro Carioca assim, mano. Ah, mas eu sou advogado, porra. Aí só o Carioca falando assim, primeira coisa, é advogado de merda. E o cara puto, mas no programa, tá, é muito aviado, não sei o quê. Eu já tentaria demais, mas essa pegadinha aí é clássica aí do Pânico. Mas... O pior é isso aí, mano, que até então ninguém sabia que engenheiros formados tinham esse poder todo, né, mano? Não é, mano, eu putaria foi porque na... Mas pra mim, quem se ofende, quem ofendeu, quem se sentiu ofendido, foi a mulher do cara, não foi nem o cara, não. Ou eu tô errado? Não, mano, porque ela achou... Mas teve um desdobramento, mano, que foi putaria demais, mano. Que a gente vai contar já, né, Manel? Porque a gente vai dar os recados aqui, né? Cara, tipo o João Kleber. Pra fazer os recados, tá certo. Os recados agora. Aproveitar tipo que a audiência Kleber, aí tá lá em cima, né? Cara, tipo o João Kleberzão, né? Para aí, quer que tem um... Propaganda aqui do Ômega 3, né? Peraí, tem aqui pra você tomar carne de tubarão aqui, não sei o que. Pedi aqui pro pessoal se inscrever no canal aqui embaixo, né? Se você não é inscrito aqui no canal do Azileitor, né? Ativa o sininho aí pra receber todas as notificações aí das lives, né? Quando a gente estiver gravando. Segue a gente lá no @Azileitor no Twitter e no Instagram. E beleza, mano, é, olha aí, ó. Hoje é o dia da pizza, mano. Oi. Dia da pizza. Hoje é o dia da pizza, mano. É, só o cara puxando o celular, né? Pra pedir uma também. O cara olhando. Iremos pedir. Eu quase ia trazer uma pizzazinha pra casa hoje, mas esqueci. Oi. Esqueci não, deixei pra depois. Mandar um abraço aí pra pizzaria Dois Irmãos, Bruno e Leda. Comando esse espaço gastronômico. Gastronômico. Inclusive, né? Atendimento especializado, né? Tudo mais. Parece inclusive, já eles são, são simpáticos ali, né? Assistem o programa. Vixe, quase derrubei o. Tu tá fazendo essa propaganda errada aí, mano. Os caras que faz recebido mostram a pizza inteira, mano. Tu mostra só uma fatia aí. Porque já comeram o resto. O sapo de baitona. Baitona. A máscara do Manel é branca, mano. Cadê a pizza? Aqui, e já mano, tá babando, aqui, ó, mano. Dá pra ver a baba do Manel, mano, na máscara. Bicho, aí a pizzazinha aí, mano. Esse bicho tá com a pizza em casa, mano. Cadê, mano, meu patrocínio? Nem chegou aqui. Joel pede os patrocínios só pra ele, ó. Isso, mano. É um pilantra, né, mano? É isso aí, né, mano? Tem que defender nossa classe, mano. Putaria, vamos fazer um piquete aqui ao vivo, né, mano? Direitos iguais. É isso aí. Cara, vamos começar uma greve, né? Putaria, né? Cadê minha... Pegar uma placa aqui. Botar a placa aqui atrás. Eu queria falar aqui, Manel, dessa galera que não respeita a quarentena zona e fica fazendo aglomeração, mano. Porque eu tô aqui, mas no, eu vou pra supermercado, né, ali o Frangolândia, pra fazer as compras, né, Manel? Aí o cara tá lá na fila e tal, e o cara respeita ali a distância, né, de um cliente pro outro, né, 2 metros ali. Aí quando tu olha, o cara tá bem aqui, ó, atrás de ti, ó. Cheirando teu pescoço aqui. Calorzinho, cheirando o teu cangote, ó. Exatamente. Eu fico puto demais, mano. Dá vontade do cara se virar e dizer, meu filho, se afasta aí, meu filho, peraí. O cara tá bem atrás de tu, mano. O negócio que é foda, mano, é porque a turma esculhamba demais, mano. O prefeito libera pra turma ir saindo aos poucos, né, e tal. De leve, a negada faz logo tudo errado de uma vez, mano. Aglomera, bebe, não usa máscara, todo mundo se abraçando. Se duvidar, não tava tocando nem pagode nesse bar. O negócio aí tava tudo errado. Negócio. Vamos ler algumas mensagens aqui, Manel. Olha aí, ó. Pedro Luna tá falando aqui. Joel já fala enrolado. Com a máscara que não vai dar pra entender porra nenhuma. Ei, mano. Tem que avisar os ouvintes pra usar o closed caption, né? Aí, os legendas do YouTube, né? Legendas do YouTube, né? O Bruno Lolo tá falando aqui, o apresentador do Fantástico é o Tadeu Schmidt. E ninguém conhece esse baitona. Os caras inventando nome, mano, de apresentador aqui, mano. Schmidt, ó, Schmidt é um jogador de basquete, mano. E a Poliana Brita. Ah, bem, isso, mano. Ei, a Poliana Brita é um nome muito errado, ó, mano. Se for desse jeito mesmo. Brita, se fosse Brito, ficava melhor. Pedro Luna, de novo aqui, bater no vendedor de salgado da rodoviária e a vigilância sanitária não bate, olha aí. Ah, mas inclusive, a vigilância ali deveria tratar melhor um pouquinho esses caras que vendem comida na rua, né, mas esses caras ambulantes aí. Que os caras, o cara tá ali com um carrinho de cachorro quente, é o cara da vigilância já chega tacando logo a bicuda, mano. Carrinho de cachorro quente do cara, velho. É como a gente diz. E eles levam as quentinhas, viu? Eles levam. Ura, mano. A vigilância sanitária, mas esses bichos são tipo o choque da administração pública, mano. Acho aí, mano. O cara. Deixa eu ver aqui mais umas mensagens aqui. Manel, dê comida para os cachorros, Manel. Cachorro latino aí direto. É isso, Manel. O cachorro latino aí na casa do Joel, viu? Né? Manel, aqui não tem nem cachorro. Não. Morreram os cachorros tudinho. Morreram os pobres. Os bichos não escaparam da quarentena. O Jim San tá falando aqui. Grandes bosta ser advogado. Além do mais, toda advogada é bem viado mesmo. Essa daí foi a frase que o carioca falou, velho. Na pegadinha zona. Ô, putaria. O Cleidiane Cordeiro falou aqui, o Manel e o Joel estão corongados hoje. Na verdade, o cara tá na proteção, né, mano? Protegendo aí os ouvintes aí da live, né, mas tudo bem. O cara ficou assustado, né, depois dessa da vigilância. O Gilson falou aqui. Cara... É. Fala aí, Manel. Alô, Manel. Ei. Hoje... A galera usa máscara assim, ó. Narizão. Só no nariz, indo pra fora. Só. E aí, tudo bem? Eu vejo a muito na rua. Serviço de utilidade pública, Manel. Tu ensina aí a turma como é que usa máscara. O Helder Bruno aqui fez uma denúncia aqui. Denúncia ao vivo. Denúncia. O Manel só veio pra live hoje porque a mulher deixou. Vixe, Manel. Eita, pô, aí é verdade. Aí foi verdade. Hoje foi uma promoção. Eu ia liberar isso aí nos extras, mas a turma descobriu, Manel. Uma verdade que o Manel não pode escapar, né, mas essa daí. Felizmente, né, Manel? É, mano, tem uma piada boa, mano, de uma resposta que a mulher do Manel deu pra ele, mas eu esqueci agora o contexto, ó, mano. Mas foi muito boa. Bem bolado, né? Foi, mano, foi uma parada dessa, né? A mulher do Manel dando uns gritos nele. Não, ela pensa que manda aqui. É a mulher do Manel. E tu, igual a como tu pensa que ganha no LOL. Aí só as risadas do as risadas do Chaves, né? Subindo. Oh, putaria, mano. E aí, agora, seguindo aqui a história, o fiscal, né, da Vigilância Sanitária foi procurado pelas equipes de reportagem do Fantástico, né? Sim, mano, mas aí, peraí, antes de tu iniciar a confusão, acabou aí, mano. A mulher disse que o cara era engenheiro e pronto, foi? Com isso aí. Foi. Pô, nessa putaria aí, e o cara foi preso, pagou a multa e pronto. Ei, tu sabe o que eu achei legal? Só um comentário dessa matéria aí, eu não sei se o pessoal pera viu. Peraí, teve uma multa? Lógico que teve. Sei lá, mano, deve ter tido, mano, os caras prestando lá. Mano. Eu não sei se vocês viram essa matéria, mano, mas quando a matéria começou, os caras filmaram um balotado, né, de gente. Aí eles viram a fiscalização chegando e começaram a gritar, não, vai fechar, não, vai fechar. Aí a câmera só deu aquela virada e o bar fechou. As próximas cenas, as portas fechadas. Se fechou. Eu ri de marro disso aí, os caras muito doidos, dizendo, não vai fechar não, mano. Aí deu um cortezinho, o bar todo fechado. Os caras guardando as cadeiras. Aqui é o bar do engenheiro civil aí, marido da mulher e tal. Aí de longe, né, assim, aquela uma ruma de mesa assim, né, as cadeiras tudo em cima da mesa já, né? É, mano. Ficou o cara fechando a loja, né, tudo. E aí, mano, o cara foi procurado, né, o vigilantezão lá. O vigilante, né, o cara é um herói, né? Vigilante sanitário, é. Foram procurados ali pela equipe do Fantástico. E aí o cara disse assim, ó, abre aspas. Não cabe mais no Brasil, você sabe com quem você está falando, seu bosta. Ele não falou seu bosta, não. O cara complementou agora. Isso está. Ele não falou, mas pensou, né? Exatamente. Isso está ficando cada vez mais banido. Todo cidadão contribui com seus impostos para justamente nós os protegermos. Aí, bicho é todo justiceiro, não, aí. Esse foi o princípio da cidadania que eles não querem exercer. Aí ele achou que cidadão é ofensa e não é. Quando eles falam aquilo, não nos atingem. Aí os bichos aí tudo doidão, né? Todos Pera são aí, formados. Mano, tu tá lendo. A frase dele, mano. A frase dele. Frase de quem, mano? Do vigilante. Ô, doido, mano. Que é isso, mano? O bicho já tá calibrado, mano. Aí ele finalizou aqui. Todos somos formados e concurso superior. Fecha aspas. Graça, vírgula, Flávio. Ixi, ele cara, é putão, né? Aí, mancho, eu acho engraçado porque a galera foi fazer um... Aliás, tem outra frase dele aqui que ele disse assim, ó. Ele lá na reportagem, né? Aí ele falou assim... Então, tem nível superior, é mandando os caras se foder. Aí ele falou assim, ó, abre aspas, ficou feio pra ela, fecha aspas, graça, vírgula, Flávio. Pura, ficou pra ela, ó. E aí, ei, mano, tu acha que se a gente botasse uma arena, mano, um engenheiro civil e o cara da vigilância sanitária, mano, dentro de uma arena sem regras, um entra, Mad dois Max, entram, né? Só Max. Um sai, quem é que tu acha que sairia? Coliseu, né? Gladiador, né? Gladiador. É, tipo gladiador. E cada um pode escolher só uma arma. É, que tem a ver com a sua profissão. Eu sei que o vigilante sanitário tem aquele sprayzinho de, tipo da Sulcan, né? Ele sai. Tá, o vigilante sanitário, ali, né? Ele já tem mais porte físico que ele é acostumado a correr atrás de ambulante. É verdade. Esse bicho passa a semana correndo atrás de ambulante, mano. Então ele já é mais bem preparado fisicamente. Condicionamento físico é com ele mesmo. Acho que é só na peia, mano. Ali, vigilante faz sanitário sentido, ali são faz... cão. Os caras ali são Schwarzenegger, mano. Ele falou uma coisa que faz sentido agora. Ah, eu sei, mancha, que a galera da internet é foda, mano. Os caras são foda demais, mano. O cara falou esse negócio aí de engenheiro civil, muito melhor do que você e não sei o que, tentando humilhar o cara, né? O cara lá da vigilância sanitária. Aí, mano, descobriram tudo, mano, desse cara aí, mano, que falou isso daí, do engenheiro civil, né? Descobriram onde é que ele trabalha, onde é que ele... o CPF dele. Descobriram o endereço. Descobriram o currículo dele todinho, onde ele estudou, não sei o quê. Descobriram tudo, mano, do cara. Aí foram atrás... Não perdoa, não. Aí foram atrás também do vigilante, mano. Descobriram onde é que o vigilante trabalha, onde é que ele mora, onde é que o CPF dele é, também. Mano, só um paralelo aqui, mano. Um comentário, João, genial aqui do Javani Gomes. A arma do engenheiro civil seria uma calculadora HP científica. É isso aí mesmo. Aí, macho, o cara descobriram ali tudo, né? Descobriram onde ele estudou, onde ele não sei o quê, o currículo do cara todinho. E o currículo do cara que era vigilante sanitário era muito mais doideira do que o do engenheiro civil, macho. Era muito maior, mano. Era tipo as três páginas, mano, só de coisa assim que ele fez, né? Não sei o que mais lá. E o do engenheiro civil era uma página só. Vixe, parecia o meu, é? Vixe, já veio isso, mano. É, mano, inclusive tem que ter a live de dicas de emprego com o Manel, mano. E o currículo do Manel aí, bicho. Bicho, é recheado, bicho, mano, teu currículo. É, mano, o currículo do Manel aí, bicho, é doideira. É, recheado de espera. Eu achei putaria, mano, o PC, mano. O PC na época que ele tava, que ele não tinha trabalho ainda. E aí ele adquiriu uma experiência, né, com o passar do tempo ali. Esse bicho comprou, né? Esse bicho chegou assim, mano, ei, mano, dá uma olhada aí no meu currículo pra ver se tá bom. Aí trabalhos profissionais, o cara botou assim, né? Em busca de um... Trabalhos profissionais aí, em busca de um trabalho profissional. É, mas pelo menos ele tava procurando, né, mano? É, o bicho é clássico. Currículo do PC. PCzão é doidão. Mas aí o que eu queria falar, mancha, era que... desse negócio dos formandos no Brasil, né? Uns universitários brasileiros, mano. Que tem um monte de cara, mano. Tem uns caras que são de boas, né? Fazem ali a sua faculdadezinha, né? E tudo mais. E tranquilo, né? Mas tem uns caras, mano, que acham que fazer faculdade, mano, é a coisa mais... Ixi, meu irmão. Ixi, agora eu sou o bichão agora, ó. Sou o perturbadozão aqui agora. Eu, cara, mano, tanto mas, de mas isso é real mesmo, tem, mano. Lá no trabalho eu já vi muito isso aí, mano. O cara, sei lá, o cara trabalha lá na empresa há 3 anos e o cara é nível médio. Aí o cara se forma, aí pronto, o cara não quer nem que dirija a palavra. Não, eu sou nível superior agora, não posso me misturar e tal. Sou doutor, né? Me chamem só sou por doutor. É, agora. Só me chame de doutor. Macho, na empresa que a gente trabalhou, né, não, Manel? Mas a gente trabalhou muito com arquiteto aqui em Fortaleza. Ixi, agora o cara vai meter o pau na classe. Né? E aí, mas tinha um monte, mas acho um monte, mas de arquiteto, mas que se achava o deus, o artistazão. Não, lá e vem o Flávio Totem. Pablo Picanço, é? Lá e vem o Flávio Schlottenthauer. Aí eu, quem porra é Flávio Schlottenthauer, mano? Não, mancho, é o arquiteto que mora ali no Bom Jardim. Aí dentro, mancho. Ah, pá, porra, mancho. Aí o cara chega lá todo bichão, todo... Não pode porque... esperar nem meio segundo, tem que ser hora marcada. Eu sou o Flávio Schlottenthauer. Opa! Não, traz aí um cafezinho pra ele, pro Schlottenthauer, não sei o quê. Rapaz, merda, mano. O cara tá se achando aí o Picasso. O, sei lá, o Leonardo da Vinci. Aí dentro. É, mano. Se eu soubesse que a empresa de vocês tratava assim a turma de nível superior, eu tinha terminado nível médio também, né? Já bem isso aí, né? Cara, eu tinha terminado a faculdade. Não, mas porque o Joel aí falou muito, às vezes ainda é superficial, mas realmente a galera parece que... Vixe, superficial, quer dizer que ele ainda deu uma amenizada, né? Ele maneirou ainda, parece que os caras nem pegam no chão. Só o gerente do Manel chegando assim, aí, mano, o Flávio... Ou tentar aí, bicho tá afim de ti, mano. E tu sabe que pra ele assinar aqui com a empresa, alguém tem que levar uma pelo time, né? Norberto ali olhando de rabo de olho pro mano. Bora, mano. Ei, mano, falar isso, tinha um arquiteto que só queria ser atendido pelo Joel. É meu Deus! Era, mano. Aí eu prestava com o Joel, dizendo, o Joel é ganhão, ó, mano. Aí não, cadê aquele branquinho? Opa, branquinho aí dentro! Chama as mães pra lá, velho. Chitades, ó. Putaria, mano. Essa época foi uma das que eu mais ri. Aí o Flávio Schlottenthauer lá, bicho todo deus, bicho todo bichão, chegando lá com as putaria, mano, que tinha um monte de história, mano, dos caras que diziam assim, ó. Não, porque o arquiteto, ele é o motor que move essa empresa. Mas rapaz, mano, tu é doido, mano. O que move a empresa é o dinheiro, mano. Negócio de arquiteto. E esses baitolas não faziam merda nenhuma, mano. E ganhava ali comissões altíssimas, né, Manel? Aí dentro, mano. Por que é que vocês não organizaram a revolta, mano? Essa chibata tá aí, mano. O fiscal lá da Vigilância Sanitária não engoliu calado e fudeu com a vida dos engenheiros lá. Se vocês tivessem feito a mesma coisa. Flávio Totental é meus ovos, mano. Aí dentro. Eu estaria. Vamos ler mais algumas mensagens aqui, né, não, Manel? Eu acho que, pra quem não tá entendendo, esse cast aqui é um... O cara tá querendo abolir as universidades, né, mano? Nível superior, tipo, ué. Não, isso aqui é uma crítica ao povo que se acha muito. Macho, a gente você conhece. Você tem que ter humildade. Isso aí. A gente conhece. Bota aí a frase, cara, aqui. Aí, humildade sempre. Aí, daí, a frase do cast, humildade sempre. Macho, a gente conhece, macho, o Luiz, mano. O Luiz, macho, ele era um oficial do exército, mano. Era doideira, mano. O currículo do cara é chibatazão, mano. Aí ele desistiu, mano, do exército e entrou pra Universidade de Medicina, mano, lá do Macapá, né? E o cara, mano, humildão, macho, ali, mano. Tu sabe que essa tua história não tá indo bem, não, né? O cara saiu de uma profissão muito boa e foi pra uma melhor ainda. É, não, mas é isso que eu tô dizendo, mas tipo, o cara, ele tá numa classe social agora, né? Ele já tava lá no topo, né? Que o cara é oficial do exército, tudo, né? Aí ele saiu daqui, né, de lá de baixo, aí foi pra mais pra cima ainda. Mais pra cima ainda, mas que agora o cara é médico, né? E o cara, macho, gente boa, né, humildão ali o cara, né, conversa com a galera ali e tudo mais. E tem uma galera, macho, que se acha a última bolacha do pacote, mano. Eu ia falar a última pacote da bolacha. Ia sair melhor do teste. Aí, velho. O cara tem que ter, mano. O Helder Bruno aqui, mano, tá levantando um ponto também interessante, mano. O Isaías, mano, se formou engenheiro químico com louvor na Universidade Federal de Fortaleza. O cara era engenheiro também, mano. Engenheiro químico. Pois é. E aí ele largou tudo pra viver na humildade, mano. O cara é quase um franciscano, mano. Pra viver ali pra viver ali jogando os cards de Yu-Gi-Oh! Falsificado, pois né? É, isso é uma opção de vida, mano. O cara poderia ser um engenheiro químico, mas o cara preferiu não, mano. Andar de bicicleta pelo bairro e tal. Ter horários flexíveis, né? Andar de bicicleta pelo bairro. Inclusive já vão mandando os salves aí, né? Que a gente já vai, né? E pros finalmente aqui, vamos ler algumas mensagens aqui, né? Frederico Santos, Laerme, aliás, eu pulei do Frederico, vou pular Hermia. Faculdade só presta pro cara ganhar a bolsa do governo mesmo. Olha aí, tem um monte de gente que ganha a vida com isso aí, né? Negócio de bolsa do governo. É não, mano. Negócio de merenda nas faculdades. É, mano. Merenda escolar, né? O cara merendando todo dia, né? Um macarrãozinho com carne. Inclusive, mano, isso aí é uma das coisas mais vantajosas da universidade pública, mano. O cara almoça com 1,50. Tu já foi lá? Tô no... É não. É sim, mano. Restaurante universitário, que a turma chama. É, mano. Tem carne moída e tudo lá. O pãozinho é o pãozinho. Como é o nome daquele pão? Pão com carne moída, como é o nome? É o gostosinho, mano. Gostosinho. É, bicho, fez faculdade, não foi tudo, tá ligado? Galera pensava que o Manel só tinha até a quarta série, né? Descobriram que o Manel é universitário. Isso, galera. Vocês estão. E não é uma vergonha, Manel. Depois desse programa, você pode bater no peito e se orgulhar da educação elementar que você recebeu. O Frederico Santos falou aqui, ó. O agente sanitário que é muito educado. Se fosse eu tinha falado. Engenheiro civil é meus ovos. Imagina o cara falando e vazando no Fantástico, hein, mano? O cara tem que dar um desconto, mano, porque o cara lá sabia que o câmera do Fantástico tava do lado, mano. Se aquele dali fosse sem câmera, mano, aquele maluco ali tinha levado uma voadora no pescoço, mano. Aí o Neto falou tudo agora. Ele tinha falado. Ele havia falado que o Neto falou há pouco tempo aí. Quando tem vídeo da turma do Rafa, mano, no YouTube, mano, eles chegam te dando boa tarde com a mão na cara do cara, mano. Vai ver que no vídeo ali eles estavam tudo bem mansinho por causa disso, né? Ah, é, mano. Tu se lembra daquela vez que o Theo tava vendendo, mano, marmita na calçada da casa dele, mano? Aí o cara perguntou: ei, Theo, por que foi que tu parou de vender marmita na tua calçada? Mas não, mas foi nada não, não tava dando lucro. Aí esse bicho se virou, mano, só a marca zona dos cinco dedos, mano, nas costas dele. O cara perguntando se o Manel tava brincando de castanha, né, velho? Castanha, não. Quem já brincou de castanha, dá um salve aí no chat. O João Martinho falou aqui: doutor não é pronome de tratamento, é título acadêmico. Ou seja, doutor é quem tem doutorado. Olha aí. Mas a galera não segue isso aí, não, né? A galera chama todo mundo de doutor, né? Doutor, meu doutor, não sei o que. Eu prefiro uma parada mais. Mas peraí, tu já soube que eu fui chamado de doutor, né? Também? Foi não. Aí. Foi não, mas conta essa história aí, mano. Doutor é Manuel Moura. É. Fala aí, cara. Foi, mano, pra tua casa. Ei, mano, nossa, depois dessa tua aí eu tenho uma história boa, viu, doutor? Olha aí, pode falar aí. Posso dizer? Fala tu aí, mano. Tem um... Fala tu aí. Mano, eu querendo fugir, ó. Fugir ali da história. Tem que falar. A minha história é assim, mano. O meu vizinho, mano, ele tem, sei lá, uns 40 anos, ligaram pra casa dele, né? O nome dele é Edmundo. Aí ligaram: não, eu queria falar com o doutor Edmundo e tal. Aí, beleza. E não era do Ceará, era de outro estado, sei lá, Minas Gerais. Aí a mãe dele chamou: Edmundo, não sei o que e tal. Foi lá, atendeu o telefone: não, o doutor Edmundo, ele é. A mulher começou a falar e tal, não sei o que. Não, dois Tilenol aí, se ela não melhorar, pode me procurar aqui no hospital. Aí o bicho desligou. Aí a mulher: não, mas quero essa paz, sei não, queria uma consulta médica aí. Putaria. Cara, o doutor. Putaria, viu, mano? O Ronaldo Oliveira aqui. Salve aqui pra Serra Gaúcha. Frio da porra aqui. Salve aí pra Serra Gaúcha Zona, né? Os ouvintes aí acompanhando o programa, né? Salve pra Serra do Poder. Mano, friozinho agora era bem-vindo, viu, mano? O Bruno Lula, o Jerônimo Júnior, aliás, falou aqui: cheguei atrasado, né? Inclusive, isso aí é um pedido que a gente faz, né, mano? Coloquem já o despertadorzão pra 10 horas, toda terça e sexta, 10 horas, né? Que é o horário do programazão que acontece. É, né? Mas é rapidinho, mano, é nem uma hora. A gente já bota esse horário de 10 horas, que é pra dar tempo da turma que faz faculdade, né? Fazia, né? Porque depois desse cast, a intenção é o pessoal abandonar. Galera trancar as faculdades, né? Todo mundo. O Helder Bruno falou aqui: o Joel é o garanhão dos arquitetos aí dentro. É isso aí, vem esse bicho aí. Acertou a fama, ó. Aí dentro. Bicho acertou, ó. O Koala tá dizendo aqui: um salve pra aí dentro. Um salve aí pra aí dentro. Essa cidade incrível, né? Cheio do Brasil. Ela Cristina aí, ó. Lê aí a frase aí da Ellen Cristina, Joel. Cadê? Qual é a última? A última frase, é? Mano. É um aí. Ellen Cristina do Nascimento Couto. Manda um salve para Paulo Tejado aí dentro. Toda semana esse Paulo Tejando aí. É, esse bicho aí tá aí, mano, no programa, mano. Aí dentro. Putaria, viu, mano? Joel, né? Bruno Lula. Joel, fale do ministro que não tinha doutorado. Tinha um ministro que não tinha doutorado, mano. no governo aí. Precisa ter doutorado, mas pra tu ser ministro? Rapaz, eu não sei não, mano. Mas... O Lula foi presidente e era analfabeto, né, mano? Nem faculdade é, o cara tem. Disseram que o Tiririca foi um dos melhores políticos aí, o bicho só tinha até o segundo grau, né? Coisa assim. Depois do Lula aí liberou tudo. O Bruno Lula falando aqui de novo aqui. Mande um abraço para o meu amigo no Japão. O Hiro, seu cu que é eu, aí dentro. Aí dentro. Aí dentro, ah, o cara sim, tá mano. Refrescando, mano. Fala aí. É porque, na verdade, o ministro tinha doutorado no currículo, mas não era de verdade, ó. Vixe, mas como é que faz isso aí, mano? Sei não. Ele fez um curso online. O bicho fez um EAD, não. Foi lá de... Online, aí dentro... O anime Epic Cine falou aqui, mano. Eu tô ouvinte já clássico, né? E tá em todas as lives aí, né? E o Manel ainda tá com aquele negócio da Avon. A vontade de cheirar meus ovos aí. Esse Manel é ganhão, é o cara. Bicho não muda nunca, né, meu Manel? Olha aí, Maurício. Aí, mano. Chega o bicho ficou salivando aí. Frederico Santos tá falando aqui, manda um abraço pro Jacinto então, a cabecinha aí dentro. Negócio de Jacinto a cabeça aí dentro. Inclusive outro vamos encerrar a live também, né, esse Jacinto aí. Pois é, mano, vamos encerrar aqui, né, Manel? Simbora, Manel, simbora. Vamos simbora. Ei, aqui, galera. Né. Só inscreve aí no canal, né? Já que o cara revelou o segredo do Joel, mano, só lembrar o pessoal que se eles conhecerem alguém estudar arquitetura, divulgar esse programa, né, pra turma, porque pode ser que o Joel atraia novos telespectadores aí pro programa. E, mano, inclusive, eu vi um Porto dos Fundos, peraí, eu vi um Porto dos Fundos, o Fábio Porchat, frescando com aquele negócio de posicionamento da máscara assim, mano. Não sei o que, meu Deus. Aí eu, ei, mano, e era o. Como é o nome do cara, mano? O Bolsonaro, né? Eles fingindo ser o Bolsonaro. Eu te abenço, mano. Ele tá dizendo que. Ele tá insinuando que o Bolsonaro não sabe colocar a máscara, né? Aí eu não fiquei sem entender. Não, pois é, eu pensei entender, porque eu não tinha visto o vídeo. Aí eu fui pesquisar. Aí quando eu vi, o Bolsonaro apanhando pra máscara. Olha que chato é isso, mano. O cara passou quase 15 minutos pra botar a máscara. Que putaria é essa, mano? Mais algumas mensagens aqui. O Jim San tá falando aqui. Epa, Falcão é arquiteto, hein, mano? Falcãozão. Mas o Falcãozão é clássico, né, mano? Falcãozão ali. Mas o Falcão, né? Ali foi quem levou o cara a aprender inglês, mano. O bicho cantava inglês ali de maneira fácil pro cara poder aprender. Inclusive, né, vamos tentar aí trazer o Falcão, né, pra gente bater um papo com ele aí. Ei, mano, se pensar bem, mano, já que tu tem esse esquema aí com arquiteto, se tu convidasse, eu acho que o Falcão vinha, hein? É, o Joel aí consegue. Se alguém tiver o WhatsApp aí do Falcão, manda inbox aí. Já consegue desenrolar o arquiteto. O Giovanni Lucas Gondim falou aqui, Totental é meu pau. Meu pau. É a hashtag de hoje, né? Totental era meu pau. Acho que não. Não. O William Santos tá falando aqui, mano, parece que tá com a cueca na boca. Esse bicho não perde esse costume, né, mano? Ei, galera, eu gostaria de solicitá-los que adentrem a live logo após a live do Azila. Olha aí. Vocês podem adentrar. Na live eu do Manel, né? Eu entro na live se tu fizer um Moonwalker agora ao vivo aí no programa. Entendeu? Se tu fizer um Moonwalker, eu vou pra tua live aqui direto. Moonwalker de lado, assim, ó. Não, mas isso aí é o bonecão do posto. É o Moonwalker do Michael Jackson. Bonecão do posto. Vixe, Manel, aí, mano. Só foi o Manel falar em live que é que o pessoal botou. É. Tá vendo aí, Manel? Ok. Tô. Olha aí. Não é pra tu ver jogando contra os bots, né? Os bots, né? Vixe, mano. A negada de escândalo. Escândalo dos bots. Inclusive, vai ser um dos próximos casts, uma reportagem sobre escândalos dos bots, né? Que história de bot, o quê, mano? Não tem bot, não, mano. Isso aí ora é a lenda da negada. Ora, isso é lenda, mano. A barata zona. A barata zona falou aqui. Manda um salve pro meu amigo. A barata zona falando aqui, Manel. Manda um salve pro meu amigo japonês, o Shota Nakama. Inclusive, teve um cara que veio aqui pra BGS, né? Que ele era japonês, né? E o nome do cara era Shota Nakama mesmo. Foi não, mano. Putaria, mano. Foi, mano. Putaria, mano. Os caras rindo direto, né? O japonês todo sério lá na frente. E o cara lá sem entender. Isso aí foi mentira, mano. O João Martinho falou aqui, o Joel gosta, o arquiteto gosta do Joel porque ele quebrou o pau no cu. Aí dentro, encerra a live aí, vamos encerrar a live que a galera tá frescando aí, se inscreve aí no canal, né, ativa aí o sininho pra receber as notificações aí, né, mano? Se inscreve aí no Telos Gamer. Exatamente, vou fazer, primeiro link aí. Vou fazer uma livezona aqui pra vocês aprenderem um truque ou dois. Exatamente, vamos lá na live do Manel, primeiro link aí na descrição aí. Tá aí embaixo, logo aí, abaixo, né, Manel? Tá aí embaixo, Manel, aí o link. Abaixo do embaixo, né? Tá em algum local aí da postagem. Exatamente, então vamos embora, né, Manel? Vamos embora. A próxima live, um abraço e falou, nega! Falou! Falou! Falou, onde é que sobe a música aqui? A voadora, voadora, voadora! Falou, galera! Tempo para amar, você bem sabe que eu não lhe prometi uma de rosas, nem sei se sou filha.